Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, mais uma terça, mais um zingarelho, que é como quem diz, mais uma quinta, mais um zingarelho de terça passada. Hoje vamos falar de uma coisa de que já falámos antes, um clássico deste programa, este de falar de coisas de que já se falou antes, ou melhor, um estilo, que tanto pode ser visto como este gajo não tem mais nada para dizer, como pode ser encarado enquanto forma de coerência e continuidade. A verdade andará aí pelo meio e depende da bondade de cada qual saber para que lado cai mais. Enfim, há pouco anunciou-se por aqui o lançamento do CD Viver Festa, uma reedição de uma antiga cassete de um coletivo de hip-hop libertário, o Coma. Também dissemos que os lucros dessa edição são todos para o jornal Mapa. E dissemos ainda, e não é de todo mau repeti-lo, que podem pedir o CD para o e-mail do Mapa, que é geral@jornalmapa.pt. Custa uns módicos 5€ e chega-nos a casa acompanhado pelo mesmo fanzine que já acompanhava a cassete em 1998. E então, hoje, entre a estreia intergaláctica e o programa preguiçoso, vamos ouvir o CD na sua totalidade, com as músicas pela ordem proposta pelo Coma e entrecortadas por textos que aparecem no tal fanzine. Mas antes, comecemos por ver o que o próprio jornal Mapa publicou sobre o assunto. No ano de 1998, o FIPS instalava em casa um software de som, o SO Plus, na altura, coisa rara. O André escrevia algumas letras e, embora não sendo um MC, assim se foi tornando através das exímias rimas e spoken word sobre beats que não se encontram datados, ainda que lá esteja o trip-hop dos anos 90. FIPS recorda as maiores referências que possam afunilar o anarquismo e a forma de estar do punk, o Linton Kwesi Johnson, o Sportyshead e os Micro, estes últimos, ali mesmo de Carcavelos. Como André recorda, num contexto de grande envolvimento com outros projetos alternativos, fomos mostrando as músicas a amigos, ganhando confiança, convidando outras pessoas a participar, na ideia de construção de um coletivo aberto a todos e a todas que quisessem contribuir com letras, beats, textos, grafismos. Nascia o coletivo oncológico e musical Os Amigos. Os Coma. Hip-hop experimentado nos quartos, letras e microfones de forma rudimentar, tripés em paus de vassoura, numa altura em que fazer música não era um privilégio, era mesmo muito à frente. Uma tentativa de coletivo que reunia uma grupeta de juventude politizada, alcoolizada e algo mais do Extra, de Carcavelos. Parte dessa grupeta reuniu-se agora para reeditar a cassete editada em 1999. 300 unidades caseiras vendidas, acompanhadas de uma zine que mais do que um booklet era mesmo uma zine. Fazem parte das editoras Anticorpos, que chancela a edição, Rebeldes Vagabundos do AX e da Mammoth Music. Reverter as vendas para o jornal Mapa nasce das afinidades anarcopunks com largos anos e pretende vir a inaugurar uma linha de edições musicais em torno do jornal, em que a música, tal como a informação, é crítica e atuante. Siga para a audição do CD, com a música inicial, Breaking Coma. Todo o mundo, Pessoas tão normais como todos nós acreditam em coisas tão normais como viver mais dignamente sem ter que obedecer cegamente. Por mais que psicólogos, polícias, políticos e outros artistas do círculo global lhe chamem marginais, terroristas, loucos, essa gente normal continua a resistir porque é assim mesmo que tem de ser. São batalhas que não se podem encontrar nos mapas nem na televisão. A guerra ao Estado, na forma das suas instituições oficiais ou outras, mais subtis, que das mais variadas formas nos controlam, comandam, dominam, reprimem, exploram, submetem. Por todo o mundo, resiste-se das mais variadas formas. Formas de expressão alternativas à ordem estabelecida, ao mercado, são instrumentos de luta. Não que o mundo vá mudar, mas porque se mostra que se odeias quem te oprime, não precisas de quem te explora para te expressares, para mostrares as tuas ideias, o que sentes. Se nada disto se compra, não precisa de estar à venda. O Estado, sempre que se sente ameaçado pelo mais insignificante movimento, reage da mesma forma. Ou integra, ou destrói. Tudo, sem exceção. Atos tão inofensivos como poderosos, como pintar paredes públicas, tornam-se rapidamente crime ou enfeite oficial. Espaços autónomos de convívio são legalizados ou demolidos. Festas não patrocinadas são legalizadas ou espancadas. Música é vendida como detergente entre dois anúncios de gajas boas. Ou mantém-se um processo livre, autónomo, independente de gostos padronizados, cópias fiéis de heróis rentáveis. Desejamos alternativas, resistência ao que nos é imposto. Não temos de pensar todos da mesma maneira, mas se odiamos a ordem e as suas regras, não as cumprimos nem julgamos segundo a sua lógica para que aquilo que fazemos e acreditamos chegue às pessoas. A cultura oficial é uma forma de poder. Repudiamos o poder. Expressamo-nos porque é essa a nossa guerra ao poder. É o nosso poder de fazer coisas. Vamos ouvir Viver em Festa. Passamos segundos, minutos, horas, dias sem saber para onde andamos e quantas andamos. Os meses passam e quantas vezes questionamos a vida que nos oferece. Fazemos gestos repetidos num quotidiano que nos parece normal, inquestionável. As verdades são-nos oferecidas nas letras do jornal. O Estado entra num quadrado da nossa casa, chamado televisão. Oferece-nos uma vida feliz que tem acesso quem faz por isso e diz: concorda e afirma, nunca pensa dizer não. Achamos normal a prisão e a repressão. O crime é um ato individualizado, baseado na culpabilização de quem o comete. A origem do desvio é o ser, não é o que faz crescer. Gostamos de respostas fáceis porque nos afastam dos problemas. Acordamos sem ver e apressamos-nos para o trabalho. Rimos e insultamos quem não faz por se mexer. E nem a própria forma em que é baseado o contrato nos faz pensar. Interiorizamos o ato de trabalhar para outro enriquecer. Somos escravos de um salário e julgamos-nos livres, mas vamos algemando a cada crédito que o banco nos oferece. E pensamos ser felizes por ter carro, casa e férias de um mês. O ano tem 12, mas arrastamos-nos todos contentes como Deus nos fez. E com esta alegre liberdade sentimos inteligentes e participantes. Quando governantes nem conhecemos nos encomendam o voto a que rapidamente acedemos. Mas ninguém nos conhece, nem na nossa rua, se calhar já nem na nossa casa. Não temos participação direta na gestão das nossas vidas, nem nas vidas dos nossos irmãos homens. Mas achamos isso perfeitamente normal, porque há muito tempo deixámos de ser homens, quanto mais ter irmãos. Não questionamos verdades, tornamos imutáveis realidades que nos deviam ser estranhas. Não oferecemos resistência e condicionam-nos a existência. Não questionamos verdades, tornamos imutáveis realidades que nos deviam ser estranhas. Não oferecemos resistência e condicionam-nos a existência. Constantemente em fronteiras, quando pensamos nelas parece que nasceram com o homem. Achamos que sempre existiu Portugal e Espanha, o mundo está dividido em tantos quadrados que se torna complicado falar em paz, porque se outro vive do outro lado, melhor é o outro ficar calado para não ter que acabar num buraco morto ou cheio de buracos no corpo. Filha da puta do outro, coitado, nasceu do lado errado. que vem para aqui roubar trabalho e só serve mesmo para limpar esgoto. É escroto deste raciocínio fácil, cuspimos todos os segundos a todos os minutos. Habituámos a viver com atenção, fazemos questão de explodir ao mínimo insulto. Deixámos saber falar, deixámos saber estender a mão. Vivemos rodeados de tanta violência, estamos narcotizados. E passamos por ela com indiferença, chocam-nos as imagens que nos oferecem no tal quadrado que falava há bocado. Mas nem reparámos no menino que passava mal do nosso lado. Crimes aberrantes são desrelatados, consideramos a sociedade violenta, mas nem nos apercebemos que a agressão começa no sorriso de bastão da polícia que tenta justificar a sua existência com uma pertença à ordem paz que deve ser cumprida, mas continua a ser a agressão estabelecida em cada bairro de barracas, em cada escola, na forma como nos ensinam a falar e a lidar com os outros, em cada esquadra, em cada quartel militar, em cada telejornal e nas outras armas que insistimos em apontar, mas que consideramos inofensivas e não nos vemos que nos podem matar. Assimilámos a noção de competição e fazemos questão de a pôr em prática todos os dias, e até a merda da nossa casa tem que ser maior que a do vizinho. Gostamos de dar nas vistas, corremos num constante rodopio porque o tempo é dinheiro, não perdemos um segundo, esquecemos da palavra entre ajuda e já nem percebemos os benefícios do trabalho mútuo, que burros. Já não temos a noção da pausa, não sabemos o que é a festa, esquecemos que a respiração é mais lenta que as telecomunicações, tornámos-nos numas bestas, já não falamos o ramos até com aqueles que supostamente amamos, e perdemos tanto tempo a andar com tanta pressa, que nos esquecemos mesmo como é bom viver em festa. Não questionamos verdades, tornamos imutáveis realidades, que nos deviam ser estranhas. Uma princesa chamada Leonor tinha as funções da vagina trocadas pelas do ânus. Por exemplo, urinava pelo ânus e a excrementava pela vagina. A menstruação vinha-lhe do ânus. E um dia engravidou, como quem diz, saiu-lhe o tiro pela culatra. Esse bebé foi o mais bonito da história de todos os reinos. E o bebê e a princesa e também o ânus viveram felizes para sempre. Fim. Vamos ouvir Ganza, Just Do It. Estado de proibição, custo normal da gestão e repressão, modelo de vida imposto, gosto de prazer, até inalação de fumo, condenado e reprovado, negado o espaço à rebeldia, segue o teu caminho, sem desvio, e enche e preenche a rotina, sem magia. Até a forma de convívio é legislada, a lei é ponderada. Não penses, não resistes, não fumes, trabalha. Fruto de uma educação desfocada, baseado na rejeição de cada comportamento. A reformada condenada. Condenado porquê? Achamos normal a punição do ato e gesto, cultura da reprodução, de limitação da radiação de cada indivíduo. Quem tem capacidade de avaliar o sentido das tuas escolhas, o que fumas, para onde olhas. O que é que te incomoda? O que incomoda toda a gente, uma planta, simplesmente tratados como doentes, constantemente, repetidamente. Informação deturpada, mas certamente que não é a mim que interessa o comércio em larga escala. É fachada. Sinceramente que tenho o direito e principalmente a capacidade de decidir ao meu jeito, à minha maneira, de como levo a minha vida, que ações devo tomar, como devo quebrar a rotina de jarro na boca ou simplesmente a pensar, sem que cada passo seja controlado pelo Estado em versão farda azul. Puta, depois devidamente revistado, ainda tenho que levar na boca, ser insultado e humilhado por um filho da puta que ainda recebe ordenado. Não há nada para ser legislado, simplesmente não reconhecem ninguém a autoridade para me julgar cidadão exemplar ou drogado. As plantas crescem por todo lado. Quem quiser que a chama implante, enrole e fume, se enxamina até à medula, adormeça ao flutuo. Ninguém tem que opinar, ninguém tem que ensinar, ninguém tem o direito de julgar ou condenar, e isto nem tem que se falar. Erva não tem que ser legal ou ilegal, é normal. Ganza não é para ser falada, é para ser fumada. Da puta é que consegue avaliar o sentido das tuas escolhas, para onde olhas, o que te incomoda, saberes o que queres, preferes que o Estado e a polícia te assinam os teus deveres. Cada um conhece o seu mundo e é responsável pelas suas escolhas e opções. Sem legislações, sem prisões, policiamento e repressão, porque a lei é o terror de ser incomodado e perseguido, e alguém num gabinete autoriza que seja disparado mais um tiro. E há mais uma vítima tombada na estrada, e mais uma ruga que é efetuada, outra vida estragada por polícia de mau humor. Às vezes é no terror. de certeza. E mesmo que o fizesse, quem decide és tu e a tua cabeça. Condutores de massas, sindicalistas profissionais, as revoluções não se compram nem têm ordenado, é muito mais que isso. Insubmissos não têm estatutos, não obedecem a partidos. Revoltas faz quem precisa, não andam atrás de bandeiras e mitos. Quem não precisa de patrões também não precisa de orientadores de revoluções, de ditadores da maioria que condenam ditaduras da minoria. O poder gera desigualdade, seja qual for a sua concepção. A liberdade não tem hierarquias. Centra-se na destruição de qualquer forma de coação e esta começa na cor das fardas. Continua pela força das armas. Ganha peso no tamanho dos monumentos que assustam as caras dos homens. Quem acredita no poder criador do indivíduo confia no seu poder destruidor de sistemas opressores sem que necessite de orientar, comandar e controlar. Se o povo sabe o que quer, não precisa de ninguém para o guiar melhor. A revolução será o dia em que os homens tomarem em suas próprias mãos a gestão das suas próprias vidas. A liberdade é a ordem sem coação e a ausência de qualquer forma de poder. E agora, duas de seguida, Odeio e O Puto. Odeio a tua ordem, odeio a tua ética, a moral, as regras que consideras eternas, o que nos exige e dizes que está mal. Odeio o teu progresso, odeio as máquinas que inventas e tentas nos convencer que são necessárias tretas. Não são, nunca serão, sou o lixo que nos dás na televisão. Odeio esse teu sentimento de ver com que nos olhas de frente. Odeio esse teu arte que cumpre uma missão, mentes, és um doente. Quem te pôs aí com que legitimidade é que nos dizes que se vivemos assim é porque tem que ser, não há nada melhor que aqui. Odeio, mas odeio mesmo esse discurso que as coisas são assim. Não são, nunca serão, tenho a carga de que diz que são. A tua verdade é imposta, não é natural. A vida não pode ser assim tão horrível, isto não é normal. Não me tentes convencer que isto é o melhor, uma grande evolução, um caminho irreversível, a única solução. Odeio a tua liberdade, odeio essa tua felicidade. Eletrodomésticos para mim chega, sonho com algo um pouco melhor, sabes? Menos plástico, fumo, um pouco mais de vida e futuro realmente livre. Não preciso de polícias, centros comerciais, estradas e outras festas para regalar as vistas. Não somos anormais. Odeio essa força divina, constantemente tenho que carregar numa cruz. Essa coisa que chamas luz, que me faz ter vergonha do meu corpo. Daquilo que supostamente o teu Deus criou, mas de repente se envergonhou. E nos faz andar com estar pesado, com um pecado por todo lado. Não vive porque não pode, não fala porque não deixam. Não pensa porque já não sabe, não faz amor, não ama, não beija. Mas Deus não deixa, a polícia não deixa, o Estado não quer. É assim que temos que viver. Odeio essa tua ordem, que me faz sentir vergonha em ser homem. Com essa história que cada mulher carrega ao peso do teu desejo. E sustenta-se com a sorte que lhe dás porque ensinaste que a natureza lhe deu pouco jeito. Com que direito julgas, que força é essa? Quem te deu essa lei, essa moral com que repugnas quem ama? Porque na cama não se pode ter sexo, quanto mais do mesmo sexo. Odeio tanto porque é assim que nos governas, ou melhor, nos condenas. Odeio as mentiras em que faz acreditar toda a gente. Odeio as teorias que inventas para condenar tu mentes. E eu odeio tanto por isso, não consigo, é insuportável correr as ruas inundadas de lixo. Do teu lixo consideras inevitável ou mesmo necessário. Odeio o ar que me obrigas a respirar, como se fosse muito normal viver inundado dessas tuas máquinas poluentes, rodeado desses teus executivos com ar inteligente. Odeio-te porque só tens mesmo o ar, inteligência nenhuma, se não ouvires os teus irmãos cair. E não desconhias os corpos, não lhes passavas por cima e achavas muito normal estarem mortos. Odeio a tua especulação, porque justificas a coação, a exploração, a experimentação, a produção, a homogeneização dos hábitos da população e a sua consequente exterminação, e outras coisas que fazes com o cidadão de milhões ou as extensões do teu. Odeio a forma como condicionas o meu futuro, como o decides, prevês e o controlas. Odeio essa maneira de achares que a nossa vida tem que seguir esse parâmetro que inventaste, sabe-se lá onde e em nome de quê. Estou condenado a te servir ao teu país e a todas as outras coisas que inventares e justificares com a tua lei, o teu juízo, as tuas grades e prisões. E eu odeio-as, odeio-as tanto. Odeio-te mesmo, sabes, porque não consigo entender que justifiques a sorte, a ordem do mundo, quando não há nada a justificar, absolutamente nada, coisíssima nenhuma. O planeta adoeça à minha volta e o seu cancro és tua, a culpa é tua. Por isso te odeio, por isso e só por isso. Nada do que dizes, nada do que inventas, desiste. Nem tentes, mentes, nada me odeio porque nos matas a todos sem exceção. Odeio-te porque és feia, és mau. Odeio-te porque não acredito que mudes ou vais mudar. Estás convencido, bem para contigo, que a tua ordem te serve e vai continuar. Mas lembra-te bem que nem tudo dura para sempre, e o que tens hoje amanhã pode já nem aqui estar de pé. Algum dia te vai faltar, porque quem transporta tanto mal e odeia tanta vida, mais tarde ou mais cedo vai cair no mais baixo, por baixo de todo o ódio que te tenho, que transporta uma nova via, uma vida, uma existência bem melhor, que me respeita, te respeita e que se rirá no novo dia. Eis o governo, eis a sua justiça, eis a sua moral. Sob uma monarquia, a lei é a expressão da vontade do rei. Numa república, a lei é a expressão da vontade do povo. À parte da diferença do número de vontades, os dois sistemas são perfeitamente idênticos. Num e noutro, o erro é igual. Fazer da lei a expressão de uma vontade. Thank you. Dá-nos fomes, estamos constantemente alimentos, estamos sedentos, mas estranhamente continuamos com fome quando há sedentos. Comemos tudo, toda a merda que nos oferece, e nunca estamos saciados. Enchemos até acabarmos inchados, atropelamos quem está ao nosso lado, e eu sinto-me violado. Sinto constantemente a pressão, sinto o meu caminho estreitar, apertar, sinto-me sufocar. Quantos mais terão que morrer, quantos mais terão que desaparecer, quantos ainda vão prender, para perceberem que continuamos sem aprender nada. Preferimos andar calados e continuamos a levar porrada, sabes? Nós continuamos a levar porrada. As pessoas fazem questão de viver-se o mínimo de dignidade, porque não conhecem as palavras, passam por cima toda e qualquer realidade. E atenta à infelicidade, que é impossível ter vontade de existir. Por mais procuro verdade, procuro respostas. A resistência está morta e já é difícil reagir. Estás a ouvir? É difícil reagir. Então quando tens o não no sangue, a claustrofobia sobe à cabeça, porque a existência que nos oferecem só me lembra tristeza. E toda a gente chora, mas ninguém ouve nada, porque nós preferimos não ouvir e ter que levar porrada. Sans la rage tous les jours. Parce que c'est pas tes grandes vacances. Tu n'es pas à la plage avec du soleil et des femmes. C'est un cauchemar, un terrible cauchemar. Faites attention, le suicide c'est un proteste. Sans la rage. Eu sinto a raiva a toda hora, a raiva consome e dá-me fome. Mas estou farto de procurar alimento, sustento. Eu não pedi para nascer, então não peçam para não chorar, para não pensar, não peçam para não berrar. Não peçam para trabalhar, para comer e gostar, para ver e calar, para superar. Não peçam para integrar. Somos mortos vivos, pouco coloridos, sem sorrisos. Mas para que pensar em cores, já traçar o nosso destino? Isto é a tua penitência, sei que nunca foste julgado. Mas quem nota na diferença, por toda a gente chora. Está ocupada, não ouve nada. Preferimos não ouvir, mas continuamos a levar porrada. Il n'y a pas beaucoup d'amour ici. Je ne vois pas les personnes qui s'aiment et qui se laissent dans la rue. Personne. Je ne suis pas heureuse et tu ne peux pas être heureuse. Tu ne vois pas les personnes heureuses. Et tu te sens mal la plupart du temps. C'est pas à cause de toi, c'est à cause de toutes les personnes que tu vois dans la rue toujours. Elles n'ont pas du temps pour elles-mêmes et ça ce n'est pas bon et tu vois ça et tu ne peux pas être heureuse avec ça. Tu te sens terriblement mal. Toujours. Et je ne sais pas ce que je veux faire. Je voudrais bien me sentir d'une autre façon, mais ce n'est pas possible. Parce que je ne peux pas simplement ne vivre pas ici. Il faut que je vive ici. Il faut que j'aie mon travail ici. Et je ne peux pas où je pouvais aller pour me sentir un petit peu mieux. Le suicide, c'est un protesto. Quantos mais terão que morrer? Quantos mais terão que desaparecer? Quantos ainda vão prender para perceberem que continuamos sem aprender nada? Sentes a raiva a toda hora. A raiva consome-te e dá-te fome. Estava farto de procurar alimento. Toda a gente chora, mas ninguém ouve nada. Preferes levar nos cornos. Ouvimos Lo Instrumental e Le Suicide est un Proteste. E agora vamos ouvir quatro seguidas. Martelo na Foice, Arte, La Revolution e O Senhor Agente é Mau. Ganha peso no tamanho dos monumentos que assustam quaisquer caras. Quem quer e acredita no poder criador de qualquer indivíduo, confia no seu poder destruidor de sistemas opressores. Sem que necessite orientar, comandar e controlar. Não precisa de qualquer guerra, não precisa de qualquer voz para odiar. O sol será no dia que os homens tomarem suas próprias mãos e gestão das suas próprias vidas. A liberdade é a ordem sem coação e a ausência de qualquer forma de poder. Cabe na televisão, em empresas, em multinacionais discos. Não é negócio de ricos, hipócritas, é muito mais que isso. Não cabe em limusines, em ostentação da riqueza, em lutas ridículas, quando continua a haver pobreza. Outras e melhores lutas são precisas. Cultura não é vulgarização das palavras, violência gratuita, eleição de novos escravos. A arte não tem ordenados, é a luta própria de quem sente e sabe o que quer. Não dá para enriquecer, porque digam o que disserem, algo novo tem que acontecer. A rebeldia e o ódio são formas positivas de viver, de encarar a vida. Construção de novos caminhos, romper barreiras e mitos. Novas formas de expressão não pertencem ao Estado, nem são propriedade de um contrato. Para que as palavras tornem livres de factos, de vez quem nos faz de escravos. Novas formas de expressão, constantemente amadas, por um mundo que tem estranho. Novas atitudes e culturas são abafadas, normalizadas. Institucionalização, oficialização de novos muros, novas atitudes. Até que ponto a rebeldia cabe dentro dos parâmetros e limites que nos são impostos? Até que ponto o museu oferecido é real, puro e verdadeiro? Até que ponto o que vamos engolindo e consumindo tem que ser eterno? Se o primeiro motivo nos faz mexer em mudança, renunciamos ao imutável. Porque se a realidade nos agrida, a revolta não combina com o gosto patronizado estável. Gostos televisionados, imutados, atitudes impactadas, entrega a lutas que nos são criadas e onde mergulhamos sem questioná-las. Quanta energia gastamos, quantas vezes sem saber, quanto tempo perdemos, enquanto outros poucos se andam a rir. Quanto ódio gastamos nas atitudes mais fáceis, quantas vezes pensamos que as nossas desgraças tocam a todos e os nossos inimigos nem sempre são aqueles que agredimos. Mas seguimos o mesmo caminho, estamos de brincar, ou melhor imitar os anormais que a televisão nos ensinou a gostar. Mas que não conhecemos nem sabemos no que andam a pensar, que toda a merda têm para dizer. Resumo-se a foder carros e roupa cara para comprar, ambicionar algo novo que não nos seja oferecido, desejar criar muito mais e cada vez menos parecido com uma ordem que oprime e nos limita. Yeah. cultura está na rua, não cabem censuras. A arte é pura. Diz o que sentes, diz o que pensas, há tanta gente que não está contente. Procurar-lhe sempre mais longe que é primitivo. Nada é definitivo. Forçamento a palavra que o que está vivo. Ninguém calma. Se a cultura está na rua, não cabem censuras. A arte é pura. Diz o que sentes, diz o que pensas, há tanta gente que não está contente. Procurar-lhe sempre mais longe que é primitivo. Nada é definitivo. Forçamento a palavra que o que está vivo. Ninguém cala. Espaços públicos que aparecem pintados, pintamos a sua forma original, alteramos por gosto, por cor, por grito e dor. Formamos guerra contra a guerra ao público, declarada, pintada na arma, uma expressão, assumimos a expressão como arma. Quem grita em silêncio, grita é ego sem ilusão. Quem luta contra si, assume a auto-correção. Quem paixão quer assumir, libertar, quer viver, quer falar. Quer ter o que quer e não quer ninguém para me calar. Somos parte do cotidiano de silêncio. Arte. Ano após ano, acumulamos interjeições público-transportadas. A raiva cresce. Vivemos enquanto observamos um mundo que esmorece em silêncio. Um segundo é um minuto e pela nossa juventude vivemos um permanente luto. Pois o que esquecemos foi o que fomos e apenas conseguimos lamentar o que somos. Arte como vida, arte como parte do resto nos resta. Parte do nosso grito luta, da fuga do mito social coletivo. Fuga do lugar cativo que nos oferecem. É destinado, é pré-destinado, é pós-destinado. Desde haver o tratamento que eu levou, arrebenta-lhe os cornos e os miolos soube tão bem cumprir a lei, porque é para isso que eu aqui estou. Por isso limita-te a sorrir, faz o respeito, mas com direitos. Que é que serve a Constituição? Sou eu que tenho o bastão. Se fazes barulho, tens que achar certo ou errado. Limita-te a obedecer e eu não fico chateado. Mas não vinhas comigo, não estás esperto, muito manso. Se eu foder mais eu não tiro ao sono, é falso. Mas já chega de conversa, mostra os vossos com esta merda. Deixe-te ir embora, me fico com a erva. Mas não te esqueças de mim, que eu não me esqueço de ti. Hoje passa aqui o bofe, até é fixe, mas amanhã não será assim. Não tenho ética, não sei o que é isso, não me interessa. Não pensam que é saber, isso não me presta. A bofia mata. Vamos lá uma ruga, cumprir a lei, combater o tráfico. É para isso que serve defender o palácio, que é legitimamente em nome do povo está no poder. Não nos interessa se há fome, a delinquência está a crescer. E aí surgimos nós, orgulhosos desta farda. Não há coisa que é mais coisa do que um cheiro de borrada. Quero lá saber do futuro daquele puto que aprendi. Eu tivesse juízo para trabalhar, eu também cresci com dificuldades e o Estado ajudou-me. Não ganho muito, não tenho direitos, mas orgulho dos meus sonhos. Já matei, já espanquei, já parti, já pudi. Sempre a cumprir ordens de qualquer juiz, chama-me nazi se quiseres. Pouco me incomoda, mas paneleiros são para espancar. Nem desligados a dominar a nossa linda sociedade, a nossa ordem, a nossa paz. Tenho saudades do Salazar, mas agora tenho de facto a continuar a combater o crime, defender o que é nosso. A polícia segura a nação, viva a nossa corporação. A bófia, a bófia mata, mata a bófia. É a bófia, a bófia mata e mata a bófia. A nossa corporação. A nossa corporação, a nossa corporação, a nossa corporação, a nossa corporação, a nossa corporação, foi quando a televisão se estragou que ele decidiu sair de casa. Vamos ouvir na sua TV, sempre em direto. Sim. Passou mais um segundo e num qualquer lugar do mundo, mais um puto de arma na mão marcou seu futuro como o defunto. Sempre em direto na televisão, acompanhado de escudos preocupados, de psiquiatras, deputados, batendo a violência e origens desses factos, cercados, boas intenções, promessas, paz e segurança. Elaboram teorias complexas sobre armamento e vigilância, dispensiais, focos de violência. Apelo à prevenção e tolerância, por neste mundo global nem tudo é uma desgraça. Mais um puto panfleto na mão, num qualquer lugar do mundo, assinou a sua sina como preso ou defunto. É o peso do progresso, ao mais uma presa do seu acesso. A resposta para a semana, na sua TV sempre em direto. Mais um noticiário chocado com mais uma guerra em qualquer lado. Mais um governante preocupado com a proliferação de armas no mercado. Mais um acordo firmado entre o governante e abogado e um honesto industrial de armamento pesado para um mundo mais seguro, rompendo com o passado. É a segurança dos estados para a ordem do mercado. Mais um debate educado, mais um debate educado, mais um debate educado, mais um segundo que passou. Mais um fundo sem passado, nem futuro. Num qualquer lugar do mundo, passou mais um segundo. Mais palavras sobre o assunto, mais palavras sobre o assunto. Na terra do direto, do debate sincero, a mentira é discreta e vai vendo quem é cego. A expressão artística tornou-se quase, se não a única forma de liberdade que conhecemos. É daí que nos debruçamos para a colocação da raiva que criamos devido à falta de alternativas para uma vida sem privações. Aprendemos desde cedo a autorreprimir-nos, reservar, ter medo, poupando assim serviço aos tais seres criados para tal, impor morais, reprimir sentimentos, em suma, esmagar a liberdade. Dessa forma, não questionamos as rotineiras vidas, olhamos para o trabalho como uma obrigatoriedade, aceitamos a exploração porque sim, adquirimos, compramos, hábitos materiais e vivemos virados para o consumo desenfreado e, para culminar tudo isto, aprendemos a odiar aqueles que, como nós, são privados de uma vida natural, a vida livre. Daí que surge uma necessidade de nos organizarmos, pois torna-se imperativa a subsistência e crescimento de todas as formas de expressão, um alargamento da comunicação e distribuição e, acima de tudo, divulgação. O que é mundialmente conhecido por DIY, Do It Yourself, é isso mesmo, uma forma de livre divulgação e criação artística, política, social, etc. É em nome da autoconsciência e livre expressão que nos tentamos movimentar, longe de pressões externas à nossa identidade e com o intuito de fazer parte de todo o processo dessa criação. É esta, queremos, a única forma de criar sem limitações, sem agredir ninguém com preços insultuosos e dando a toda a gente, ou quase toda, a hipótese de ter acesso ao fruto da nossa livre expressão. De produzir algo que nos possamos orgulhar, de não ter de esperar por contratos de empresas lucrativas como editoras discográficas, galerias de arte, produtoras de espetáculos, etc. De fazer algo que, acima de ser bom ou mau, é livre. Vamos ouvir Freedom, Liberdade e Guns Are Girls' Best Friends. The life of a man. condiciona as relações com os outros. Tem que saber o meu lugar e definir através dos corpos. Não somos o que somos, somos o que esperam de nós. Como um homem atribui um papel, se não o cumpre, sou um estranho. A minha função é o que esperam, não o que eu sinto ou desejo. E o pior é que nos vamos comportando e nem compreendemos o que fazemos ou porque fazemos. Não nos apercebemos, não vemos ou não queremos ver. Tenho que ser forte como um homem, não chora, não me deixa bater. Vivemos na ignorância e utilizamos as maiores barbaridades como argumento para justificar uma sociedade baseada em desigualdades, injustiças e outros males. Tudo vem de séculos de um sistema patriarcal, machista, sexista, e eu tenho que viver com isso. Pior, cada mulher vive nisso. Eu sei quem sou, tu sabes quem és, mas não sabes quem eu sou, então não me obrigues a ser quem és. Eu sei quem sou, tu sabes quem és, mas não sabes quem eu sou, então não me obrigues a ser quem és. Somos capazes de rejeitar bases culturais. Somos capazes de mudar comportamentos sociais. Não somos o que fomos, nem temos de estar presos. Somos, somos um ser social, deixámos de levar numa história de sociedade sexual. Aceitamos a vida imposta e assimilamos a conduta discriminativa. Vimos como definitiva e viável a organização familiar estável, que se baseia no chefe versus dona de casa. Rejeitámos o papel da mulher, sob slogans de em casa, de marido e ninguém mais. E assim fechamos os olhos, espancamentos e torturas, comportamentos reprováveis e abusos sexuais, sobre a desculpa de serem atos sociais e banais. E assim o homem, de pisa na mão e esperma no cérebro, reza a missa que condena a possibilidade de escolha de um futuro e todos os seus frutos, através de justificação do pecado, torna a vida da mulher um toque isolado, condenando essa própria vida em prol da manutenção da vida. É esse o Estado de Direito. É esse o direito que lhes é dado por pertencer ao Estado, o direito de não ser para que a sociedade sexista possa viver. Tomaríamos a fome do mundo. Acabamos ainda por ouvir também o tema Átomo. Se comêssemos mentira, estaríamos fartos, fardos, gordos. Seríamos feitos de fome, obesos, obcecados. Olharíamos o prato do próximo, que seria fardo o próprio. Depois do prato do próximo devorado e todo o resto do próprio palitado, tomaríamos a fome por alimento. Além do sustento, comeríamos tanta fome que ficaríamos tísicos e absorvidos em tanto nada que só nos restará sugar toda a gota de nada que nos flui até sermos só dentes, dentes, dentes e mais dentes. E assistir a luta após luta de querer todo o universo no seu simples átomo. Todos sofrem de fome. Todos querem mais. O mundo que nos apodrece chama-nos para a sua própria mentalidade, exigindo que a cada refeição, num canibalismo desmesurado, que se lamba o prato de que se come, não por fome, mas por ganância. É normal assistir a restaurantes deitar fora os restos do dia por não lucrar com a oferta desses restos. É normal ver estranhos a rejeitarem ofertas de outros estranhos por não estarem à venda. É normal ser-se tão estúpido que é estranho que não se ponha a estupidez à venda para que se possa ter mais que o outro. No reino de toda a ignorância, como se pode achar estranho que haja quem compre parcelas do céu? Dizem que temos que viver com o poder, que é perfeitamente normal ter que obedecer. Tão normal que nem nos conseguimos aperceber no outro estado de glorificação que nos passam quando dizem que não estamos preparados para viver por nossa conta. Sem donos nem chefes, sem ordens nem mestres, fazem-nos crer que a gestão da vida é tão complexa, tem uma carga tão intensa, que não nos sentimos minimamente capazes de gerar mudança. Mas o mundo é nosso, a vida é nossa, pode ser cor-de-rosa. Podíamos a ideia de Estado e autoridade, porque sabemos que somos capazes de romper a teia que nos cobre e que nos para. Somos livres de se unir, de seguir uma vida comunitária, criar uma sociedade libertária. Acreditamos no amor e na fraternidade entre os homens e na capacidade de nos autogerirmos, ser donos das nossas próprias consciências e opiniões. De rejeitar fronteiras, padrões, seguir padrões de comportamento que não os nossos. Acreditamos na livre união de todos os irmãos homens, independentemente da sua religião, cor, bandeira, cultura, droga, come, comida, consome. Repudiamos o vosso dinheiro e o conceito de propriedade. Repudiamos a vossa democracia, assim como toda a ditadura. Reclamamos a rua, as casas, as estradas, as fábricas, porque são nossas por direito. O mundo pertence das nossas vidas, queremos vê-las ao nosso jeito, porque exigimos que a vida satisfaça mais do que as mínimas necessidades biológicas. Sentimos que cada um é um e um só, tem direito, tem lógica, que seja tratado como tal, e não esteja predestinado à sua existência ou fracasso, porque o mercado exige e não permite outros passos. Absolutas, mas acreditamos que as nossas estão mais certas que muitas que para aí andam, principalmente as que nos são impostas e não nos deixam livremente exprimir todas as nossas capacidades como indivíduos. Gostaríamos de existir sem qualquer tipo de condicionalismos, e é quase certo nada daquilo em que acreditamos e aspiramos se realizará um dia. Dominamos um sentimento de impotência e sofremos com isso como sofre a maioria, mas ao menos sabemos que quando tudo ruir não tiveram cumplicidade do nosso silêncio. Ouviram? Não tiveram cumplicidade do nosso silêncio. Thank you. estivemos agora a ouvir o tema Manifesto, que fecha o CD, e portanto por hoje o Zingarelho fica por aqui. Já sabem, para comprar este CD e dessa forma dar um apoio ao Jornal Mapa, começa já a poupar 5 paus e faz o teu pedido para geral@jornalmapa.pt. Até para a semana. Zingarelhos. Que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.